Quando a praga aparece, na carne a dor se vê. Levamos ao sacerdote a esperança renascer. Ele olha com cuidado e o coração aclama. Se a ferida se estende, só Deus pode restaurar. Ó Senhor, vem nos purificar com teu amor, vem nos curar em meio dor, tua luz brilhará. Sete dias de espera, de fé e oração. Se a praga se recolhe, é o teu toque, Senhor, em ação. Mas se a carne é viva e a lepra se espalha, só em ti a nossa vida pode a cura alcançar. Ó Senhor, vem nos purificar com teu amor, vem nos curar em meio à dor, tua luz brilhará na nossa vida. Trouxer marcas de dor, tu és o fogo que queima e traz vida, renovo, amor em cada ferida. A tua graça se vê transformando a tristeza em alegria. Na nossa vida, ó Pai, ó Senhor, e ao sacerdote, levamos a dor, mas em ti, Senhor, haverá sempre amor com cada exame.